Salsicha, conta a história pra mim, por favor. Ah, conta, conta, conta, tio Salsicha. Conta, Salsicha, por favor, conta a história pra mim. Histórias do tio Salsicha. Episódio de hoje, bala no Scooby. Uma vez, comecei Scooby, e que os manos que ficavam na esquina eram tudo drogado. O que aconteceu, tio Salsicha? Scooby chamou a polícia. E o que aconteceu? Scooby levou foi bala. Eita, tio Salsicha, o Scooby tá bem? Tá. Tá bem morto. Oh, puta, falta de sacanagem isso aí, Salsicha. Eu levei bala, não tô morto não, filha da puta. Só perdi uma perna. Vai com Scooby, gente. What the fucking hell is this? Fuck Scooby-Doo, don't you hurt you? Fuck Scooby-Doo. Bem-vindos a mais uma edição do Podcast MF. É isso aí, mais uma edição do Podcast MF aí pra vocês. E aí, beleza? Eu sou o Thiago. Eu sou o Doug. Eu sou o Kaique. Estamos de volta aí com mais um podcast. E o assunto desse podcast é... Manos. Vamos falar tudo sobre Se você sobre não gostar, manda me matar, porra! Manda me matar! Cuidado que eles mandam mesmo, hein? Não tinha pensado nisso. Não, mas apesar de que eles não sabem que existe outro site além de Orkut e YouTube, né? Então, nem tem perigo. E RedTube. Também. Então, vamos começar. Here we go. Alô? Alô? Quem fala? Por que você quer saber? Nossa. Onde você mora? Na minha casa, porra! Não, mas em que lugar? Califórnia! Nossa! Mentira, aquele é um pai de Diadema, trouxa! Tinha que ser Diadema. Então você tem quantos anos? Eu tenho dois! Dois? Dois mais seis! Mais dois! Como que é a vida aí? Dez! Como que é a vida aí no morro aí? Ah, aqui o bagulho é maluco, aqui é suave, tio! Só zoeira aqui com os mano aqui, tá ligado? Se nós sair pra balada direto aqui, é só rajadão, só os 5-7 boladásticos, tá ligado? 5-7 você assalta, então. É várias balas, várias chicletes, várias pirulito. É nós aí na fita e nós na... fazendo 5-7, tá ligado? Várias traquinas. É só as novinhas aqui acompanhando nós aqui. Se interesseira aqui nos nossos pirulitos, mas tudo bem, né, tio? E você anda de moto já? Que moto? Eu tentei pegar um aí, mas não deu não, não consegui subir em cima dela. O negócio não é a bike, tá ligado? Eu sou do grau. O RN até o fim, comando vermelho, tá ligado? Ah, você anda de bike então, você. É, eu ando de bike, tá ligado? Por enquanto, né? Quando alcançar no pedal da moto. Quando alcançar o pedal da moto, eu vou pegar aquela porra pra mim, tá ligado? Vou roubar aquela porra, eu tô boladão já. Valeu pela ligação. Ô! Oh, o quê? Empresta esse microfone aí, tio! Pra quê? Rapidão, pra fazer um jet ali, mano. O quê? Um jet? É, mano. Perdeu o Playboy. Como eu faço pra reconhecer um noia? Um humano? É bem fácil pra você reconhecer. Tipo, o jeito que ele se veste, pra começar. Se uma camiseta de time, principalmente do Corinthians ou Flamengo, né? Corinthians Flamengo, do Paulista. É. Flamengo. Se for do Rio. Se for do Rio. Mano, o Noia de São Paulo, ele sempre tá com a camisa do Corinthians. É muito difícil não ser um corintiano, velho. Tipo, ou ele tá com a camisa do Corinthians, ou ele tá usando a camisa da Fatal, da Adidas, da Eco, ou da Oakley, tá ligado? Só que tipo. Falsa ou roubada do Spray Boy. Oi. Exatamente. Um bonézinho virado, certo? Usa a touca por cima do boné. Usa boné por cima da touca. Usa touca com boné. Não lava nem a touca nem o boné. usa capuz do casaco por cima da touca e do boné, não lava nem o casaco, nem a touca, nem o boné. Detalhe, ele leu isso. E detalhe que todos os itens acima são roubados também. Logicamente. Acima da lista aqui, é claro, né? Fora que um jeito muito fácil também de você perceber, que dá pra você ver de longe, é pelo cabelo. Ou ele tem um cabelo quadrado, ou é aquele cabelo cortado de lado, assim, que parece uma fileirinha de rato, aquele ninho de gabiru. Ou é aquele cabelo arrepiado, estranho, assim, ou é um moicano. O maluco é amarelo. Preto. É, aquele moicano amarelo na cabeça amarelo. Preta, que coisa ridícula. Pra destacar, mano. Tem também aquelas calças moletom dele, que cabe 3 ou 4 pernas num pé só dela. Aquela calça de moletom que quando bate o vento, fica parecendo uma bandeira, tá ligado? De time, assim, ó, balançando. Um bagulho ridículo, velho. Tem umas cores bem fortes, ou vermelha. Até porque provavelmente ele pegou do irmão mais velho dele essa calça, né? Ou roubou dele. É, eu acho que ele roubou mesmo, ele não pega emprestado. Jamais. Alô? Alô? Quem fala? Sou eu. Eu quem? Sou eu, rapaz. Eu? Não, sou eu, não. Se fosse você, seria você, mas sou eu. Ah, então. Mas é um jumento mesmo. Mas vai até arrumar. Onde você é, mano? Sou de Cabo Abó do Norte, porque pergunta. Nossa, já ligou 2 esse lugar aí. Agora é Diadema e esse lugar aí, só dá. Depois que colocou o telefone nessa porra, todo mundo quer ligar, mas é uma merda mesmo, né? Ah, vai te arrombar, rapaz. O que você entende aí sobre os manos? Quem tem sobre os manos? Um fela da puta da caminho do Corinthians tentou me roubar, mas é um fela da puta, vai te arrombar. Ele tentou, ele levou alguma coisa? Levou uma facada nas costas, fela da puta. Tá caído no chão até hoje, aquele corno. Nunca levantou? Levantou, mas não. Tem que fazer isso mesmo, né? É, sou cabra fuleiro fudido, rapaz. Eu meto a peixeira. Só não meto bala porque gasta demais. Mano bom é mano morto, né? Mano bom é mano morto, rapaz. Outro dia tentaram roubar a loja daqui, você não sabe o que aconteceu. Que você tem uma loja? Tem uma loja aqui. Loja de quê? Uma loja que vende umas coisas aqui, umas coisas que não pode saber, outra coisa aqui, rapaz, o que tu tá querendo até arrombar, o que tu quer saber da minha loja. Então, tentou assaltar aí, foi o Noia? Tentou assaltar. E o que aconteceu? Roubaram foi tudo, camada fela da puta, tinha mais de 15, você acha que eu ia pegar todo mundo, eu sou doido agora. Você não deu facada não, peixeirada? Agora dê facada nas balas, até arrombar, eu sou trouxa agora. Não dá pra tancar não, né? Não dá pra tancar não. Tava tudo, que arma que eles usavam? Era uns fuzil. Fuzil? Só é. Fuzil? E um deles tava com o celular na mão, escutando música. Que música que era? Novinha, vê se não mexe com eu. Que meu estilo é nerotiqueio. E que corre na veia, é bandido, eu fico 7 boladão. É um negócio desse tipo aí. É cor de bandido essa música aí, né não? É, exatamente. Vai até arrombar, bandido ladrão. E como reconhecer a fêmea dos manos, digamos assim. Com um shortinho, velho. Principalmente aquele short de criança de 5 anos. Mesmo num frio lascado no de matar mesmo. Ela. Não tira aquele short minúsculo. Que, mano, dá pra você ver o ânus da mina dali, velho. De longe. Logicamente. O short é tão pequeno que mesmo de costas dá pra você ver a parte da frente. Mostrando. Blusa, mano, mostrando aquela barriga, mesmo sendo gorda, velho, com aquele piercing inflamado, brilhante. No umbigo, velho. Tem que ter o piercing no umbigo, né? Tem, é óbvio. Tá, tem que ter, é óbvio. Tem que ter o piercing no umbigo. E aquela calça apertada, assim, que dá pra você ver até o intestino grosso da mina, apertado assim, na pele. E aquela blusa que todo mundo tem, que toda mina tem, é lei agora. Não pode ficar assim, aquela blusa que tem uns pelos na touca, que parece que arrancaram de um couro de um urso polar, velho. Coitado do bicho. Mas os manos também tá usando essas blusas aí. É, agora tá virando moda pros manos também. Todo mundo usa essa porra, esses noivos. É, virou moda. Aqueles tênis com 700 molas, mano, que deixa a mina lá na lua, andando. É, você pula, você vai longe. É uma das primeiras coisas que você vê quando você entra num shopping popular lá nas banquinhas. Ou é esse tênis de mola de banquinha, ou é aqueles bons, né, paraguaizão lá que todo mundo usa também, que é lei. E como os manos chamam as suas fêmeas? Ixi, tem muitas maneiras, ó. Tem. Pô, chama só de mina, Chama... Pode ser, tipo... Piriguete, tiriça... Nossa, novinha. Novinha é o mais clássico, né? Novinha é o quê? 90% de chance de ser usado, só novinha. A mina tem 40 e todos anos nas costas. E o cara já manda ela de novinha. Tá só o bagaço, ela coloca uma roupinha apertada, mostrando as tetinhas caídas e pronto, ela já é uma novinha já. Chama também de pequena zica, tá ligado? Aquela zica que não tem nada a ver, mano. Antes zica pra mim era uma coisa de macumba. Não, da onde tiraram esse bagulho? Tinha que ser de nóia mesmo. Aí, esse negócio zica. De zica, top. Não, zica. Boy que dá raiva, que todo mundo coloca a mesma coisa no Orkut. Ah, moleque zica, moleque top, mina top. E tem uns fela da puta lá que ainda coloca moleque de luxo. Luxo. Mano, pede 5 conto pra esse filho da puta emprestado mesmo. Pede, ele não tem, velho. Moleque tem de luxo, vai tomar no cu, moleque que mora no meio da favela. O moleque não tem dinheiro moleque nem pra comprar as dorgas que ele usa. Ele tem que roubar a bolsa da mãe dele, vender os eletrodomésticos. Ele... Moleque de luxo, moleque vai de se luxo. Lascar, mano. Alô? Alô? Alô, quem fala? É o Jake. E aí, qual é a sua experiência com os manos? Ah, é, irmão. Deixa eu falar. Eu tava numa boa aqui. Pegando minhas ondas. Tinha acabado de tomar vários caixotes. Sabe como é que é? Caixote. Aí eu voltei assim. Peguei a minha, tá ligado? Coloquei debaixo do braço, fui pra areia. Aí eu fiquei lá na Monice, curtindo a vibe, tá ligado? Aí chegou uns bro lá e ofereceu uma coisa meio, sei lá, meio esverdeada, sabe? Era absinto. Eu não sei, cara. Sei que era legal. Você viu a fada verde? Caraca, maluco! Era muito louco, tá ligado? O que você viu? Muita coisa. Muito louco. Por que não Lonais, sabe? Por que não? Não. Eu senti aquela energia vindo assim. E... Caraca, maluco, olha o tamanho daquele dinossauro, velho! Nossa, velho. Peraí, cara. Você não viu, cara? Ele pegou uma onda muito grande, cara. Dinossauro? Uma onda maior do que ele, cara. O dinossauro pegou a onda? É, cara, ele tava num patinete cor de rosa, mano. Caraca. Soltando óxido nitroso, cara. Ele pegou um tubo muito louco, cara. Para. Isso foi radical, bro. Você fumou quantos, mano? Qual é, cara? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu não, você sempre tá nessa. Por que você tá nessa? Ih, ó o cara aí. Aí. Foi, falou? Eu fui pegar uma onda ali que eu preciso treinar um pouco pro campeonato e os manos aqui, os bros, estão esperando. Tem um velociraptor ali, ele está me chamando pra pegar aquele tubo, as ondas estão pra lá de 50 metros. Cara, e dinossauros. Eu tenho que ir de camelo pra casa. Eles são verdes, porque dinossauro? Tem muitos dinossauros no caminho de casa, são então verdes. A gente vai surfar até em casa, porque... O meu camelo, ele não é um camelo, na verdade ele é um dromedário, cara, sério. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right on top. Here we go. E como identificar um mano em seu habitat de trabalho, digamos assim? O mais comum de todos, né? De toda a espécie, é o traficante. Ou fogueteiro, né? Que é um dos dois. É traficante, fogueteiro. E tá lado a lado ali com os filhos da puta também, que é uma profissão muito popular entre eles. O vagabundo também. É sempre vagabundo, né? Corintiano. Jogador de futebol, pagodeiro. Repeiro, porque escrever rapper é muito difícil pra eles. Motoboy. Porque todo mano é motoboy e entrega alguma coisa. É, entrega alguma coisa, é entregador de alguma coisa. Aquelas lambretas velhas no lado. Aquela moto que só faz barulho, que você ouve ela... Você pensa que ele vai passar a milhão, ele passa ali correndo que nem um patinete. E macumbeiro. Macumbeiro, todo mundo é macumbeiro também, né? Ladrão, não precisa nem falar, né? Ladrão. Ladrão é clássico, é obrigatório, é a perícia de... obrigatória. Ou ele é presidiário também, né? Presidiário, é a casa dele. É derivado de ser ladrão, né, mano? Já é a casa dele, já. É, tem que ser presidiário, senão não tem onde morar, né, velho? Usuário de drogas, Manolo. Usuário de drogas, né? Trombadinha, que é lado a lado ali com o mendigo. Assaltante, desempregado também. Um que eu gosto muito, né, uma profissão que eu respeito muito, que é o saco de pancada de metaleiro. Essa foi boa também. Um dos meus preferidos. Assaltante, que é ladrão praticamente, né? Desempregado, vagabundo. Cobrador também. Só sabe cobrar o dinheiro dos malucos. Ele é o principal de todos. Ele é um funkeiro. Pronto, ele é funkeiro. É o funkeiro. É, playboy, normalmente aqueles. Playboy. Normalmente aqueles encontrados no shopping andam em grupo que andam de 10. Grupo de 10, 15, tá ligado? Ou mas seja. É, encara todo mundo que passa. Ou seja, família. Família, é são o chamado família. São as Fala famílias, da família aí. É guild pra vocês, vai. Não, eles não sabem que família. São guild também, né, velho? Aí tipo, são aqueles que andam em bando, tá ligado? Porque mesmo se aparecer alguém, eles não conseguem, não ter coragem de encarar no X1, tá ligado? Vai todo mundo pra cima. Fica xingando, apanha até pro Zemo esses viados filha da puta aí. Os games deles também, mano. Você conhece algum? Mano, os principais os games jogos dos Noé, velho. Tipo, você tá ligado, né? Que os caras não tem cultura, então os que eles conhecem são o que tem na lã da esquina ali, perto da casa deles. Então é o quê? Counter Strike, né? Que o Noé tem que dar tiro, ele tem que matar alguém, mesmo que seja no videogame, né, velho? GTA, que também... não pode faltar, né? Ele pode roubar, pode fazer qualquer merda que ele quiser, pode cometer crime e ainda conseguir fugir, porque pelo menos no videogame ele tem conseguido fugir da polícia, né, velho? E, alguns tem uns nós que são metidos a jogar RPG, né, que jogam Mu, tem os nubinhos do Grand Chase também, e o futebol, né, velho? Porque todo noiazinho faveladozinho, você foi jogador de futebol. Joguinhos também do Orkut, velho, que você só sabe ficar clicando, catando moedinha uma vez por mini dia. Mini fazenda? É, fazenda, mano, joga fazenda, joga crack lá, tudo, mano. Não dá nem pra você ver a bola, o maluco joga deitado, mano. E tem o Need for Speed também, né, velho, que é um jogo, como dizem eles, um joguinho de carro, né, que tipo, eles eles roubam um volante de alguém e fazem uma simulação de fuga da polícia, né, eles têm que treinar, né, pra quando eles forem fazer a trombadiagem deles, eles têm uma experiência, pelo menos, na fuga, né? Sem se falar do jeito que eles falam, O nome do jogo. Eu nunca vi isso na vida, velho. Alguém já jogou, por acaso, Counter-Strike? Counter-Strike. Strike com um Q bem gigante, assim, ó. Need for Pits? Sem se falar, aquele joguinho de carro. O joguinho de carro, né, mas popularmente falando, noiasticamente falando... Ou se não, aquele... o joguinho de tiro lá, o que dá pra roubar carro. GTA, né, mano? Que dá tiro, que já dá pra roubar carro, pronto. Ele já... É o GTA, você tá servindo o GTA. Também, né, e eles querem ser jogador de futebol, mas eles não conseguem nem correr, porque usa tanta dorga, né, mano, que o pulmão dele já foi pro saco, já. Ele tem uma garrafa de Dolly no lugar do pulmão dele, implantada. Falando em Dolly, né, mano, uma bebida extremamente consumida, né, oficial dos nós, mano, que eu não considero bebida, pra mim aquilo ali, pra mim é um, um produto de limpeza, aquela porra, velho, Dolly laranja, mano, você joga na casa, você espanta tudo quanto é tipo de espírito e inseto que tiver entrando. O bagulho é veneno, velho, o negócio você coloca no chão, mano, até as baratas correm de você, velho. É corrói, mano. Você tem que detetizar sua casa com aquilo ali, mano, daquilo ali pode detetizar tudo. Não. Até a cidade. Não, e as bebidas que os noias, que os manos costumam... Brotou aqui na favela, uma tal de Malandrex. Malandrex. Aí virou... Mano, depois que o primeiro bota pra dentro, aí todo mundo já vira moda. Já todo mundo quer beber também. O cara nunca bebeu na vida. Ele vai lá e bebe também, porque todo mundo tá bebendo. É, tem um Malandrex. Mano, acabei de tomar um Malandrex, mano. Que bom. Sorte sua. Smirnoff agora, velho. Só porque tava carinho, os manos começaram a tomar Smirnoff, energético tudo. Red Bull. Os Coloca até no... Mano, coloca até no subnick do MSN, velho. Red Bull não sei o que, mano. tem uns mano que fala que... Tem até um mano aí que fez merda aí. Falou um monte de merda pra mina, xingou a mina pela internet e depois colocou a culpa na cachaça. Ah, tava doidão de bombeirinho. Ah, e eu sou o Bozo, né? Faz merda e põe a culpa na bebida, né? Alô, quem fala? Quem fala? Kleber Marreta! Kleber Marreta? Meu pau no seu bateu! Golaço, fede! Primeiro então, tempo, voltamos pra cá para o podcast do Mais MF. O que você entende aí sobre os manos? Eu pude presenciar vários manos. Você parece narrador de futebol. Também! Eu sou o narrador de futebol. O que você narra? Partidas de futebol, ignorante! Logicamente, não tô falando. Mas já presenciei alguns manos fazendo uns assaltos e suas mediâncias por aí. Posso até narrá-los. Então narra, como que é? Ela chegou na habilidade, chegou sem perceber ela, e ela tá de costas, ela não tá vendo, ele está se aproximando, bateu, puxou a bolsa, roubou! Roubou! Brasil! Que destreza, que habilidade desse meliante, esse tromba, desse malemento! Muito habilidoso esse rapaz! Ele se escondeu no beco, abriu a bolsa, lá vai, puxou, pegou a grana, comprou, fumou! Fim de vida! Teve overdose de droga! Deu as drogas, queimou o cérebro que restava desse filho da puta! Fim de jogo! Estamos aqui para mais um podcast... E fim de jogo para esse noiasco e voltamos no para de volta. Tem muito manos? Tem muitos manos. Gostam de dar um tapa nos anabolizantes. Anabolizantes? É. Mas não pode. É, o que uso mesmo, cara, quer ser foda! Brasil! Turn me up a little bit. Yo, turn radio. Haha. E como identificar um humano no Orkut ou MSN? Humano do Orkut ou do MSN é fácil identificar, velho. Só a foto. É bem fácil. A foto, ele provavelmente, ou ele tá com aquele cabelo quadrado noiástico dele, ou ele tá de boné e de óculos, fazendo pose, dando um tiro pra algum lado, tá ligado? Fazendo pose, fazendo algum gesto com a mão. No profile dele tá escrito vida louca, moleque zica, moleque top, moleque de luxo que não tem 50 centavos no bolso. E ele troca a maioria das letras do nome dele por números, né, velho? Fica muito escroto, dá pra você reconhecer de longe, fica muito, muito tosco. As minas tiram foto, velho, com a bunda na câmera, mano. Ou com um trenzinho, tá ligado? Parecendo lésbicas as minas. Tão querendo com vontade de dar, mano. E repetem a mesma letra umas 7 vezes no Zika, mano. Tem mais do que 8 i ali. Não, sabe uma coisa que eu acho engraçada no Orkut dos mano? É que se você for entrar pra ver os amigos deles, mano, tem tipo o quê? É 50 mina top... Uns 150 moleque zica, mais uns 200 moleque top. E por assim vai, tá ligado? Por aí vai, mano. E moleque de luxo tem o quê? Quase uns 900, uns 1000. Qual é a mesma fim de assar, tá ligado? São tudo da mesma escola, os malucos. Pode ver, são tudo da mesma escola. Nenhum conhece outro de outro bairro assim, velho. Tem mal se caga entrar em outro bairro. O local deles é aquele dali, já era. É porque o único jeito deles conhecer alguém é na escola, é quando ele rouba eles no meio do caminho, né? E o habitado, mano? Onde que ele realmente ele mora? Obviamente a favela, né? A favela. Mas, tipo, os locais que ele frequenta são aqueles barzinhos que tem a sinuca, aquela lan house, Fliperama. É, o Fliperama. A Lan House lá que ele fica lá, entra no Orkut, no MSN e sai fora, porque ele acha que a internet só existe Orkut e MSN, então ele só faz isso. Casinha, uma em cima da outra, tá ligado? Que tem que ainda que pagar aluguel naquele... Gambiarra ruins, os caras fazem umas casas parecendo aquelas maquetes, tá que ligado? Que eu fazia quando tinha 3 anos, cara. Eu fazia umas casinhas da árvore, eu fazia umas casinhas de árvore na minha infância, que era mais segura, tá ligado? Tinha uma... tinha um bug... O bagulho é torto, é. Mano. O bagulho só falta um pouquinho pra cair só. Mano, também fica nas escadas de prédio que nem mora lá, mano, só pra ver as menininhas saindo e tudo. É, fora que tem os mano lá que eu vejo direto na porta da saída, lá quando eu tô na saída da escola. Eu vou lá na saída da escola pra encontrar com os mano lá. Aliás, com os colegas, né? Não com exatamente com os manos. E eles estão lá, só que em vez de ir pra ver alguém, eles estão lá pra roubar o celular das crianças que saem da tarde, né, mano? É. Inclusive. Vamos pegar as novinhas, é. Inclusive, eu já fui. Já tentaram me assaltar, né? Tava eu e o Totti lá e a gente foi atravessar a rua lá. O Totti me chamou pra gente comprar doce lá, comprar besteira. O maluco me para e pede pra mim ir com ele, não sei na onde. O Totti tava com o meu skate na mão. Falei, Totti, dá o skate aí. Aí o Totti, sei lá, o Totti meio que. Mano, sei que porra que no Totti ele ficou paralisado, não fez nada, só ficou parado assim olhando pra mim. Eu falei, Totti, dá o skate aí. Aí o moleque já entrou já que não, baixinho, é zoeira, zoeira, zoeira. Ele ia dar uma skateada tão cabulosa no coco dele, velho, que ele ia estar no chão até hoje naquela porra, velho. Aí ele saiu fora lá. E é, não foi só essa vez, e outra lá na, do outro lado ali da rua da Praça da Moça, lá onde tem o bar do Zé lá. Dois malucos tentaram me parar lá. Aliás, me pararam, né? Aí pediram o celular, não sei o que lá, que meu celular tava no bolso, tava tipo meio que... visível, tava fazendo uma marca na calça. Os caras tentaram me roubar pra fechar. Deram uma de louco lá, falando que pra passar o celular, que se ele não desse o celular, se eu falasse alguma coisa, os caras iam me matar, que ele tava armado. Aí os moleques pensaram que eu era cuzão. Eu fui lá e gritei, aí os caras tão querendo me assaltar aqui, tão falando, mandando eu falar baixo aqui, os caras tão com medo de dizer que eles são assaltantes. É, né, eles só fazem isso quando tão só um, só foi, pô, da mas... galera do skate, né, e quando tá um monte de nós lá. Aí eles deram uma de louco lá e falaram que era mentira, que não tava tentando roubar ninguém nem nada, saíram fora lá. São tudo cuzão, velho, a maioria. Não deu tempo nem de dar uma skateada no crânio sozinho, do arrombado. Se caga, mano, aí você vê o maluco que cataram outro dia com a gangue lá. Puta, mano, tenho que correr, mano. Não, o maluco tá indo chamar os malucos, Alô, quem fala? Alô, aqui quem fala é o especialista Robert Revstein. Especialista em quê? Eu sou um especialista em comportamento. Você é doutor? Não, sou ajudante de pedreiro. Claro que eu sou doutor, ignorante. Ah, tá. Então você entende do comportamento, do comportamento dos humanos? Entendo, entendo. Sou especializado nisso. Então, o que você poderia dizer assim pra gente? O comportamento padrão dos humanos são transtornos de conduta, de hábitos, agressividade, eles são muito violentos e às vezes eles chegam em casa meio que fora do normal, fora de si, e começam a fazer coisas meio anormais, como comer a tinta da parede, morder a casca da banana que está jogada no lixo, mastigar os móveis, e entre outras coisas. Alguns também apresentam um transtorno psicótico muito grande e até começam a fazer vandalismo e assaltar a própria família ou até roubar os próprios móveis para continuar mantendo o seu vício nas drogas. Mas isso aí parece um usuário de droga, né? Ué, mas qual a diferença? Ai, sai daqui! Muito brisado. Sai daqui, deixa eu falar no telefone! Sai do telefone, sai, tô falando no telefone! Deixa eu falar, cadê? Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai, menino! Isso é um telefone! Me dá um pouco! Isso é um telefone! Ai! Ai, vai! Larga meu pé, moleque! Ai! Ai! Seu filho é um drogado. Ai! Ah, caiu a net aqui, ó! Estamos chegando ao fim de mais um podcast MF. Falou aí pra vocês. É isso aí, mais um podcast MF chegando ao fim aí. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre os manos aí, uma última coisa? Não. Não atire em mim. Por favor, não atire em mim. Não procura a gente, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Qualquer coisa aí, se ofenderem, mal. E um aviso aí, o pessoal aí que escutar o podcast, que eu sempre falo, comentem o podcast. Comenta, pelo amor de divulguem Deus. Divulguem o podcast. Fácil. Divulguem. Vocês sabem, vocês não são tão Ctrl C, Ctrl V, deixa de ser da roça aí, pessoal. Ah, só comentar aí embaixo aí já era. É, e passa pra todo mundo aí. Espalha. Falou. Falou, até o próximo até podcast, MF. Próxima... Rolê com as minas top e os mano bolado. Polícia aí carando o meu cabelo quadrado. Eles nem perceberam que eu tava anoiado. Os mano só de óculos, as minas lá do outro lado. Depois do camburão, eles ficaram assustados. Novinha me esperando, eu já tô equipado. Eu tô todo dia na banquinha aqui do lado. Yo. Yo! É nóia, é? Você é nóia? Não foi pra estar, não foi pra toinha, não? Não foi pra escola, não? Ah, não foi pra escola, ficou jogando carta estoque, joguinho de tiro, né? Aí, não foi pra escola, ficou puto, aí fiquei virar ladrão. Aí fica roubando os outros, né? Roubando os outros, porque não tem profissão. Ninguém vai aceitar um trombadinho, não vai trabalhar, né? Seu ladrão, né? Fica roubando a casinha dos outros, roubando calcinha de mulherzinha, aí vira boiola, vai virar boiola. Isso aqui dá vira ladrão, né? Seu boiola, vai me roubar? Não vai me roubar não, porque eu tô pelado, não tenho o que roubar, seu otário, seu boiola, seu ladrão. Aí fica só escutando funk, aí fica queimando o cérebro, fica tendo defeito no cérebro. Só o que estava do cérebro, que estava do tamanho de um dedinho, do tamanho de um amendoim. Aí ele rouba, aí ele vai pra cadeia, aí vira mulherzinha de malandro. Aí o menino forte da cela, obriga ele a virar mulherzinha. Aí se ele não virar mulherzinha, ele vai pegar a faca e vai cortar ele que nem pau, né? Aí ele sai da cadeia, ele vai roubar de novo. Ele vai roubar de novo, aí a polícia dá tiro nele. Aí dá tiro nele e ele morre. Aí ele morre e ele vai pro inferno, né? Aí lá chega no inferno, o capeta não aceita a noia e ele tá fudido.